mar da Galileia, com seus discípulos Jesus entrou. Como havia bonança na popa do barco, Jesus se deitou. E das lutas cansado, ficando deitado, começou a dormir. Levantou-se a tempestade, com velocidade os que submergir. Chega, Tiago, me ajude a remar, disse João, vendo a fúria do mar. Todos ali começaram a lutar, mas Pedro, animado, a Jesus foi chamar. Pedro, chegando a Jesus, lhe disse: ó mestre, vem nos valer. Vem, Senhor, tu és forte, nos livra da morte com o teu poder. Jesus se levantou, foi logo ordenando, e o mar se aquietou. E disse com muita bondade: não temas, verdade, que aqui estou. Chega, Tiago, me ajude a remar, disse João, vendo a fúria do mar. E todos ali começaram a lutar, mas Pedro, animado, a Jesus foi chamar. Jesus falou para as ondas, se fez a bonança e o mar se aquietou. Com calma todos ficaram e glorificaram a Jesus o Senhor. O vento e o mar lhe obedecem, todos reconhecem seu grande poder. E nós, seus servos fiéis, com Jesus pela fé, nós iremos vencer. Chega, Tiago, me ajude a remar, disse João, vendo a fúria do mar. E todos ali começaram a lutar, mas Pedro, animado, a Jesus foi chamar.